parada pras gatinhas da escola, não parava de dar bola. Foi crescendo, sacando, tinha que malhar. Foi na malhação que entrou pra dos brothers voar. Cabeludo logo viu que chamava a atenção. Foi então que partiu pra total azaração. Não contava, porém, que com todo visual não pegasse ninguém até o final. Malandro, não pega ninguém. Ele manda bem. Pena não pega ninguém. Anda falando até em fama de boiola. Se liga, malandro, que essa fama de mal vai aos poucos virando o avesso total. Mas pra quem já fez papel de mulher na malhação, não precisa ter medo da total queimação. Pois até que ficou bem feminino machão, pra quem quer pegar alguém nessa malhação. Mocotó, malandro, não tem pra ninguém. Ele manda bem. Pena não pegar ninguém. Total queimação, pois até que ficou bem feminino machão, pra quem quer pegar alguém nessa malhação. Mocotó, malandro, não tem pra ninguém.